899, voa direto do Una, desce para 2 mil pés, que é legal no 0 no 5. Gol no 805, acione identificação, desce inicialmente para o nível de voo 160, chegada a Mari. Está pesado, Oxané 6258. Oxané 6258, completa final torre 1 no 895, composto. 2895, Oxané 6258. Do 062, aciona a identificação, desce para 3 mil pés, que é legal no 0, no 5, direto do Una. Né? 805, se autorizado, descida até 4 mil pés, que é legal no 0, no 5. Quatro zero meia dois, boa dona. Oito nove meia, aciona a identificação, desce para 050, chegada a Mari. 291, boa noite, acione identificação, desce para o nível 060. Chegada Bonf, redução 2509, é o número 5 na aproximação. Autorizado, né? Você 5899? 5899, livre LS, repórter estabilizado. Quatro zero meia dois, desce para 2000 pés, autorizado e aliás, repórter estabilizado. Patango Mike Bravo e uniforme. Acione identificação, desce para 050, chega da mão. Quatro zero meia dois, copiou o controle? Negativo, prossiga. 4062 da Azul, desce para 2000 pés. Autorizado em LS, reporte estabilizado. 2000, chamada estabilizado, 4062. Estabilizando, localizador de glide, 5899, visual. 5899, completa final, torre 1 no 895, bom pouso. Boa noite. 05, redução 1809, desce para 3 mil pés, segue tráfego à sua frente, 8 milhas. Desce para 3 mil, reduzindo para 1809. 1805. Azul 4062, informa a velocidade indicada. Indicada 160, 160. E aí, tem condições de manter até depois do externo? Alternativa 160. Neste momento, estamos 5-4. Mantém até depois do externo, se possível. Gol no 805, tráfego informado, está a meia dúzia de milhas à sua frente, com 1,50 de grau de velocidade. Sim, no 805, reduzindo. Quem é 0,50, gol no 896. Gol no 896, desce para 4 mil pés, quem negar 1,0 no 5. 4 mil, gol no 896. O 805, desce para 2 mil pés. Tem indicação do tráfego à frente, no TK? Afirmativo, mantendo as 6 milhas de separação. É. 896, redução 1809. 809, bom 896. Controle, eu vou 896, solicita, pode manter a proa aí, detectar um pouco mais à frente para perder altura? 896. Mantenha a proa 035 e está autorizada a interceptar nessa proa. Interceptando essa proa, boa noite, 896. 896, desce para 2 mil pés, que é legal no 05. 2 mil. São 3891, no redução 2009. Ok, 2009. Azul 4062, estabilizado. Azul 4062, completa final torre 1895. Gol no 805, tráfego informado, está a 5 milhas exatas à sua frente, está com 1,30 de ground speed. Afirmativo, ciente, o gol no 805. Santos 3891, desce para 3 mil pés, que é legal 1015. 3015, 3891. No 805, passando do Una, completa aproximação, torre 1 no 895. 1895, no 805. Gol no 896, segue tráfego 7 milhas e meia à sua frente, com no 30 de ground speed. Sim, está reduzindo o gol no 896 e estabilizou. Gente, aguarde transferência. Considera a restrição de 4 mil em pelo para o 3891, pode ser direto a 3 mil? 3891, desconsidera a restrição de altitude em pelo, redução 1809. Sim, vai reduzir 3891. Gol no 896, passando Duna, completa a aproximação, Torre 1 no 895. 895, no 896. Mike Bravo Uniforme, desce para 4 mil pés, QNH 1015, redução 2009. Para 4.014, Mike Bravo Uniforme, reduzindo para 209. O ajuste é 1015, Mike Bravo Uniforme. 1015, Mike Bravo Uniforme. Pode prosseguir a 2000, 3891? 3891, autorizado 2000 pés, ILS, reporte estabilizado. 2000 ILS autorizado, 3891. Informaremos. Bravo Uniforme desce para 2000 pés, QNH 1 no 0, 1 no 5, redução 1 no 709. Para 2000, reduzindo para 170, Mike Bravo de Fá. Estabilizado, Mike Bravo Unifá. Mike Bravo Unifá, completa final, torre 1, 1895. 1895, Mike Bravo Unifá, boa noite. 5344, aciona a identificação, desce para 2000 pés. Quem negar 10015 direto, Duna.